árvores do tempo eternizou. Belos hinos que os irmãos louvavam na congregação, e o fogo caía e a glória descia. Rentes eram batizados, almas se salvavam. Eita, tempo bom! Quero trazer a memória, o que me traz a esperança. Quero lembrar de quando eu era criança, lembrar das vigílias, das irmãs que regiam o lindo coral, das primeiras obras, das consagrações. A chama que continuamente arderá. Quero ver gente chorando na pregação. Quero ver arrependimento, libertação. Quero sentir tua presença em um culto normal, onde só tua presença é essencial. Jejuava e orava e o céu rompeu, e aquela alegria de que ia adorar, as lágrimas desciam sem parar. Ah, igrejinha, quanta glória me sentia. O mundo não vai te ofender. Yeah.